andrecdesmoral.com.br. Sei que tu gosta do grave quando eu pego tia senha na frente do paredão. Toma bota da ladrona, 105 BPM, esse beat é maior onda. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, eita só! Gostado brabo quando eu te pego a senha na frente do paredão. Toma bota do ladrão. Sei que tu gostado brabo quando eu pego a senha na frente do paredão. Então toma, toma. Ela se amarra no rolê de jet, no rolê de jet. Nesse verão ela se aquece. Sim, o sol é mar, e é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca, desce a potranca no jet. Desce, ela ama desgrama. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Acelera, Davi, vai, joga a bunda, mãe, joga a bunda, vai, vai, vai. Desce, joga a potranca no jet. Joga essa bunda na água, na água. Joga a bunda, batendo. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca. Vai no pagode, vai no pagode, para não, vambora. Verão, é na praia. É na praia que ela se amarra. É a festa de rolê de jet. Acontece. Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, sobe a potranca no jet. Desce a... Quer saber de quê, cara? Joga no jet. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Não para não, não para não. Não para não, vai, vai, vai, vai, vai. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce, yeah. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca. Viola, viola, viola, viola. Hoje tem breguinha aqui na favelinha. Mas é uma amiguinha. Vai, toma, toma. Hoje tem breguinha aqui na favelinha. Chama as amiguinhas. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma. Gostei disso, viola, viola, viola, viola. Hoje tem breguinha aqui na favelinha. Chama as amiguinhas, vai que toma, toma. Hoje tem breguinha aqui na favelinha. Chama as amiguinhas, vai que toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma. Eita, sou. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Viola, viola. Poucas ideias, malucão. Poucas ideias, maluco. Poucas ideias. Poucas ideias, maluco. Poucas ideias. interagindo isso nas suas resenhas. Pelo churrasco, eu sei que você tá fazendo agora. Meus amigos estão fazendo esse churrasco. Chama, alô, João, André, feliz aniversário, André Vinícius. Aí, ó, eu não vou parar não, hein. Sei que tu gosta do brabo quando eu te pego essa senha na frente do paredão. Toma bota dela. E com 20 BPM, esse bicho é mole a onda. Toma, toma, toma, oh. Toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Acelera, bora desse jeito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sei que tu gosta do grave quando eu te pego essa senha na frente do paredão. Tom, tom, tom, tom. Léo Santana. Rapaz, isso é uma agonia no pé do ouvido, bicho. Ei, a minha vizinha, vou ficar na zoada do caralho. A minha vizinha, vou ficar na zoada do caralho a noite toda. Fica na zoada do caralho, a minha vizinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou ficar na zoada do caralho a noite toda. Na zoada do caralho, minha vizinha. Fica na zoada a noite toda. Bota lá cima, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Alô, Carlinhos, alô, Jojo. Swing do TV. Olha a peito pequenininho, a bunda grandona. Peito pequenininho, então. Com peito pequenininho, a bunda grandona. Peito pequenininho, vai, vai, vai, vai. Oi, oh, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona. Vai, vai, vai, vai, vai, vai essa cavalona. Teu vulgo malvadão. Chama o teu vulgo malvadão. Malvadão. Teu vulgo malvadão. Malvadão. Vai, Lucas, canta comigo, vai, Lucas. Vai, vai, vai. Malvadão. Mete com força. Malvadão. Mete com força. Malvadão. Mete com força. Vai, vai. Mete com força. Malvadão. Mete com força. Chama teu vulgo, vai, vai, vai, vai. Chama o teu vulgo malvadão. Malvadão. Chama o teu vulgo malvadão. Chama o teu vulgo malvado, babadão, liga. Malvadão. Chama o teu, vai, vai, vai pra cima, Davi. Mete com força, vai. Mete com força, babadão. Mete com força, vai. Mete com força, vai. Família, nação pagodeira.